Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Companheiro e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 235. Hoje é dia 9 do mês de outubro do ano de 2019. Agora são 19 horas e 45 minutos. Estamos um pouquinho atrasados. O programa começa às 7h30. Mas hoje nós tivemos a visita especial aqui do Luiz Gonzaga Pinheiro. Fizemos uma gravação antecipada e atrasamos um pouquinho. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje o amigo Alex Bonafini e a amiga Maria Antônia Paduan. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça a sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. E lembrando que todos os textos que nós vamos apresentar aqui, que nós vamos ler, que nós vamos estudar, serão também publicados lá no Facebook. Você também pode acompanhar, né, o texto pelo Facebook e depois compartilhar também. Sempre selecionamos datas para serem lembradas. Então lembramos aqui que no dia 9 de outubro do ano de 1861, em Barcelona, Espanha, foram queimados em praça pública 300 livros espíritas enviados por Allan Kardec ao livreiro Maurice Lachâtre, episódio que ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona. O espiritismo foi muito combatido desde seu início. Dia 10 do 10, Dia Nacional dos Direitos Fundamentais da Pessoa com Transtornos Mentais. E dia 15 do 10, Dia do Professor. Bem, com base no dia 10 do 10, que se celebra os direitos das pessoas com transtornos mentais, nós selecionamos o texto Alienação Mental para iniciar o nosso programa, do Espírito Emmanuel. Texto que foi extraído da obra Religião dos Espíritos, psicografada por Chico Xavier. Vamos ao texto do benfeitor espiritual. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. É assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, quanto se consagram no mundo a crueldade e a injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo com um peçonhento apetite de sangue e ouro. Legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência. Encarceraram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico. Cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. Todos vós, desse modo que recebestes no lar anjos tristes no eclipse da razão, conchegai-os com paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que, de certo, auxiliamos irrefletidamente a perder e que hoje retornam à concha de nossos braços, esmolando o entendimento e carinho, para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer: boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, Wilson. Boa noite, Maria Antônia, Guilherme, queridos ouvintes. É com muita honra, muito prazer que nós estamos aqui mais esta noite para falarmos um pouco de vida, para falarmos um pouco de espiritismo, de cristianismo. E esse texto magnífico do excelente livro, quem não leu, leia, Religião dos Espíritos, magnífico, nos traz conhecimentos profundos, porque se nós olharmos as estatísticas das crianças, dos seres que renascem nos transtornos mentais, o número é muito grande. Mas isso é um efeito. Mas se nós remontarmos a causa, nós verificaremos que a humanidade ainda está muito doente e que ela passa por período de refazimento de uma doença muito grave. Sabe aquele período que, após você passar por uma febre muito longa, um tratamento muito difícil, é necessário caldo quente, é necessário medicamento, cuidado, para que ela possa de novo tornar-se saudável? É o período que nós estamos atravessando. A humanidade não está saudável. Ela está passando pelo período de recomposição e de refazimento. E nesse período, como aprendizado e oriundo da lei de ação e reação, nós vemos todos os espíritos que abortaram ideias, que se perderam na inteligência fora do comum, porque a inteligência sem o sentimento, sem o amor, ela é inócua, ela é vazia, ela não traz a nada. Imagina os engenheiros de Hitler, os cientistas, os médicos que auxiliaram no tratamento, na transmutação das crianças na raça ariana, o quanto que eles chegaram no mundo espiritual atormentados por tais atos. Então nós verificamos mentes deslumbrantes, fora do comum, especiais em impérios, por exemplo, do romano, do grego, que tinham homens de inteligência maiores do planeta, mas que eles não aceitavam crianças problemas, crianças que nasciam com idiotia, com qualquer tipo de deficiência, eram considerados monstros teratológicos e mortos, porque eles queriam ter a raça perfeita. E nós vemos que tempos à frente vem o nazismo, vem o fascismo fazer a mesma coisa. E hoje nós estamos num período muito complexo em que o preconceito ainda está muito grande. Então, é momento de nós pensarmos a respeito, nesse período de convalescença da humanidade, pensarmos nós como espíritas cristãos o que podemos fazer e como pais, educadores e cuidadores, pensar qual é a minha tarefa no mundo, para o mundo então nascer melhor. Maria Antônia, eu acredito que aqueles pais que estão nos ouvindo ou que já que atravessam essa situação devam buscar algum consolo e algum entendimento, porque talvez seja um dos cenários mais que as pessoas mais temem que pode acontecer, não é mesmo? A pessoa morre de medo ao engravidar, né? Ah, que o meu filho seja perfeito. E aí, naquele momento que recebe aquele ser, que recebe aquela notícia, né? Vem uma dúvida, uma sombra, um medo. O que a gente poderia falar para essas pessoas, né? Diante desse momento de tamanha responsabilidade e de medo com relação ao futuro? Queridos ouvintes, boa noite aos amigos aqui presentes, ao Guilherme que está aí na técnica, né? E é com bastante alegria que hoje tratamos desse tema, porque é um tema que me toca particularmente, né? Uma vez que é a minha área de formação. Né? Então, quando eu vi o texto assim, e tão bem escrito, de uma maneira que não é poética, eu não diria que é poética, mas de uma clareza assim tão profunda. Mas respondendo à sua pergunta, eu vejo que esse texto ele é extremamente consolador para quando a gente tem esses filhos na nossa casa, porque nós, por duas razões. Primeiro, nós vamos entender por que eles chegaram até nós. E o texto, já no início, relata tudo isso, né? Quer dizer, quando uma criança nasce com essas complicações mentais e não conseguem, seus corpos físicos não conseguem expressar aquilo que de fato está naquele espírito, é porque de fato esse espírito tem um comprometimento anterior bastante importante. E aí ele está tendo uma bênção de oportunidade ao retomar a reencarnação naquela condição, porque aquela condição de deficiência mental, que não se deve nem se chamar de deficiência, mas de lesão, né? A gente chama isso de cérebros lesados, né? É um pouco diferente essas questões. E aí, o que nós observamos? Que é uma bênção para esse espírito, porque ele vai recompor moralmente e fisicamente, porque dentro da doutrina espírita nós aprendemos que temos o corpo físico encarnado, né? Temos o corpo físico, o corpo perispiritual e temos o espírito. Então, para o ouvinte que está nos acompanhando, quando uma criança nasce dessa maneira, é sinal que a sua matriz, o seu perispírito, estava completamente danificado. E o texto é claro quando ele fala aqui no início, no decorrer do texto, ele fala que apresentam essas deficiências causadas pela consciência, né? Pelo comprometimento da consciência. Porque quando na espiritualidade as pessoas tomam a consciência de que provocaram tamanhos danos, que é o exemplo que o Alex acabou de citar, eles ficam num desespero, ficam tão perturbados que a única maneira deles atenuarem esse sofrimento, esse desespero, é reencarnando. Só que o seu perispírito está completamente danificado, densificado, né? Porque ele levou para a espiritualidade da sua última encarnação, ou anteriores ainda, lesões graves por causa da sua conduta moral complicada quando ele aqui esteve. O exemplo dos auxiliares e do próprio Hitler, né? Então, quando eles retornam à espiritualidade, eles estão comprometidos. Quando eles reencarnam, então a bênção, o texto é muito claro nos mostrando que a reencarnação é a grande oportunidade para que eles, através do renascimento, através da reencarnação aqui na Terra, eles possam esquecer um pouco esse sofrimento que eles vivenciaram. Mas eles vão sofrer as consequências através de um corpo lesado, cuja cópia original está no seu próprio perispírito. Ele é uma cópia das lesões que estão no próprio perispírito. E é uma mecânica que a gente que estuda espiritismo entende, mas os pais que são leigos, eles, a grande maioria, se sentem culpados. Alguns casais começam a procurar motivos porque aquela criança encarnou-se com aquela complicação, né? E os motivos é assim: Deus não foi justo conosco, procurar culpados, por que, né? Meus filhos, por que este filho nasceu dessa maneira? Daí, quando o relacionamento do casal não está muito bom, daí um começa a botar culpa na família, na herança genética do outro, né? Porque é herança genética. E isso muitas vezes acaba levando ao esfacelamento da família, justamente quando mais a família tem que estar unida. Os pais têm que estar unidos para cuidar daquela criaturinha. Porque essa criança, ela vai estar temporariamente nessa condição, mas ali tem um espírito inteligente, um espírito que é capaz. Porém, o seu corpo não responde, o seu corpo não tem condições de manifestação porque está lesado. E isso é muito importante que nossos ouvintes saibam, que possam levar essas informações para frente para aqueles que convivem com essa experiência. E daí, qual é o melhor remédio? É o acolhimento, o amor, né? O amor move montanhas. Então, os pais que conseguem administrar essa situação, no começo é impactante, é difícil, porque há toda uma... que a própria sociedade incute nos pais, durante a gravidez daquela mãe, toda uma expectativa muito corretinha de que tudo vai dar tudo muito certo, muito perfeito. E aí, quando nasce uma criança comprometida, os pais se decepcionam em demasia. O Alex, ele fez uma abordagem histórica também. Eu queria insistir nessa abordagem até para você, Alex, do quanto mudou, né, a percepção da sociedade, a nossa percepção com relação a essas pessoas. Antigamente elas eram tratadas, uma pessoa com problema mental na família, né, era mandada para um hospício, um hospital, era afastada completamente da família. Recebia uma visita lá, eventualmente, quando recebia uma visita. Parece que hoje nós mudamos essa maneira de encarar as coisas. A nossa sociedade evoluiu nesse aspecto, não evoluiu? Sim, até a sociedade científica, porque até o século XIX mal se conhecia o cérebro humano. Então, a depressão era um desconhecido. Eles se utilizavam de eletrochoque, porque uma vez um paciente com esquizofrenia se jogou do terceiro andar de um prédio, caiu no fio de alta tensão e ficou bom. Ah, vamos aplicar eletrochoque. Então, era acerto e erro. Então, eles mal conheciam, mesmo a comunidade científica, que dizer da comunidade a respeito dos problemas morais. Sempre com o pensamento incutido, o aculturamento equivocado do céu e inferno, da punição de Deus, Deus ser um carrasco. Muitas pessoas atribuíam isso a erros, a muitas vezes a dogmas religiosos, a atos de Deus em referência àquela pessoa, ou porque a mulher tinha uma vida reprochável, ou porque o homem tinha esse tipo de vida. Então, a pessoa não ia ao cerne do problema. A partir do momento que a ciência consegue descobrir, entender os neurônios, entender com o funcionamento cerebral, entender os transtornos, que passou a sair o nome da doença mental para transtorno, passou a ter outros pensamentos específicos, e aí vem o espiritismo junto para orientar-nos a respeito do corpo espiritual. O Hernani Guimarães Andrade, um grande nome do perispírito, do espiritismo, ele cria um termo que eu acho que é magnífico, que é o modelo organizador biológico, que é justamente o que a Maria Antônia falou de matriz. O perispírito é um modelo organizador biológico. Ele influencia na formação do feto, na formação do corpo da criança, cerca de 60%, 70%, ao passo que a parte genética influencia 30%, 40% no máximo. Então, nós somos herdeiros do nosso ontem. Nós somos herdeiros do nosso ontem. E assim sendo, o Espiritismo ele nos abre portas para descobrirmos que ninguém está à beira da sorte ou do azar. Que nós colhemos daquilo que plantamos. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas mesmo assim, nós podemos lembrar de Jesus quando disse que o amor cobra a multidão dos pecados. Então, se nós recebemos esses seres no nosso meio e eu vejo que os pais estão mais conscientes, estão mais amorosos, formam-se grupos de tratamento, grupos de entendimento, formam-se pessoas para entender todo esse transtorno, toda essa dificuldade, para que os pais eles não fiquem no escuro, porque antigamente se ficava no escuro. Então, hoje se tem consciência, se tem inteligência de tudo que acontece. Tem dificuldades e dores? Óbvio que tem, mas nós temos um caminho a seguir. A humanidade está mais aberta, que é, como eu disse, é o período de convalescência. Logo chegaremos ao período da saúde, mas o período da convalescência já é um período de reprogramação e de melhoramento. E eu vejo a humanidade bem melhor, muito melhor. Muito bem, nós vamos agora para a mensagem, vamos ouvir aqui a mensagem da Terezinha Oliveira, súplica, e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite do dia 9 do mês de outubro do ano de 2019. No segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo e hoje é um estudo sequencial e hoje nós avançamos. Nós estamos lá na coletânea de preces espíritas, no capítulo 28. Avançamos hoje para os itens 40 e 41, que vão tratar da temática prevendo a própria morte. Então, sempre, né, em todos os itens, todas as preces desse capítulo, começa com um prefácio de Allan Kardec, que o Alex até comentava aqui, né, fora do ar, que Allan Kardec faz um comentário tão completo, né, e a gente aprende tanto com esse prefácio das preces, porque o prefácio é importante que ele coloca, né, os ensinamentos espíritas ali. Então, ele explica o porquê do pedido que ele está fazendo, da afirmação que ele vai fazer logo mais. Então, é muito importante para a gente. Então, vamos a ele. O item 40 é o prefácio. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, porém enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade, o despertar no além-túmulo. Bem, desse prefácio eu vou passar aqui já para o Alex e para a Maria Antônia para fazer alguns comentários, porque tem realmente muita coisa interessante aqui para comentar, não é? Então, é isso que o Kardec cita aqui. Nossa, só esse parágrafo é divino. Isso é um introito do Código Penal da Vida Futura, não é? De O Céu e o Inferno. Quem tiver a oportunidade de ler essa obra, que é uma das obras básicas e basicamente tem de ler, Código Penal da Vida Futura, é uma parte excelente que explica as nuances da morte. E, resumidamente, se você quiser ter uma boa morte, tenha uma boa vida. Esse é o... não tem segredo. Se nós formos colocar a pessoa despojada da matéria, a pessoa que pensa no futuro, a pessoa que tem ótimas aspirações, ela vai se desligando, porque a morte não se concretiza no momento final que você dá a última respirada e se desliga o espírito do corpo. Aquilo é a parte final, mas desde que você nasce, você já começa a morrer. Existem células, são substituídas de tempos em tempos, o fluido vital você absorve, você perde, você absorve, você perde, você vai trocando a sua parte biológica, vai tendo uma renovação, até que chega um ponto que depois do sucesso vem o descenso, que é normal, que é a fase da extinção das forças físicas, que você vai envelhecendo, que é normal da nossa natureza. Então, o processo de morte, ele já começa em vida. Para aqueles que têm uma vida pura de pensamentos no que tange ao materialismo, que vivem a vida futura, o desligamento é mais suave, é mais dócil. Agora, aqueles que são materialistas, apegados, possessivos, que vivem apenas o presente e, na maioria das vezes, o passado, sem conseguir desvincular dele e não aspiram ao futuro, essas pessoas, quando chega um momento fatal, o momento não é fatal. É para o corpo. Porque morte e desencarnação são dois fenômenos diferentes. Morre-se o corpo, isso não quer dizer que o espírito desencarnou. Muitas vezes demora dias, semanas, meses e anos inteiros para ele se desligar. Justamente por causa do apego do espírito. Ou seja, sofre-se durante a vida para sanar algumas necessidades básicas que achava que eram necessárias. E sofre-se após a morte porque não se aprendeu a viver devidamente. Então o espiritismo é um preparo para a morte. Aquele que entender a doutrina espírita, não como um passe de mágica, não como uma varinha de condão para resolver problemas que nós deveríamos resolver pela nossa inteligência, pelo nosso trabalho, tem uma vida feliz e plena por todo sempre. Maria Antônia, e é isso que nós ouvimos frequentemente nos trabalhos mediúnicos, né? O que o Alex está colocando aqui diretamente da boca, o relato daquele que está sofrendo. Né, que teve dificuldades, que ainda não aceita o próprio desencarne, que está apegado às suas coisas e vive e se apresenta em grande perturbação, não é mesmo? Sim, é o que nós, tanto na literatura quanto nas próprias manifestações das reuniões mediúnicas, o que nós sabemos por parte dos espíritos que desencarnam nessas condições que o Alex citou e que o próprio Kardec apontou aqui, né, que quanto mais presos nós estivermos às condições materiais, maior é a nossa dificuldade de desprendimento, né? Então, o que que acontece na espiritualidade? Nós passamos para o mundo espiritual e nem sequer, muitas vezes, tomamos consciência que desencarnamos. Então, é muito comum em reuniões mediúnicas espíritos se manifestarem e durante a manifestação ele está se referindo a fenômenos, a situações que ele vivenciou há 500 anos, há 100 anos lá atrás, que ninguém nem sequer se lembra dele, mas ele, espírito, está ali como se ele não tivesse, se o tempo não tivesse passado, porque ele se prendeu àquele período da vida em que ele aqui esteve. Então, quando ele vai para o mundo espiritual, ele continua tendo as mesmas sensações, as mesmas perturbações e ainda vem perturbar os que estão encarnados, muitas vezes. E essa fixação no tempo é sempre uma fixação material, né? Porque ou ele está fixado em alguém, né? Ou uma paixão, né, não correspondida, ou num bem, né? Ou até em alguém questão. Que ele tem raiva, né? Exatamente, mas quantas é sempre uma coisa de ódio material. São presentes, né? Pois é. E aqui, então, a gente vai para a prece que é prevendo a própria morte. Então, Kardec está sugerindo uma prece para a pessoa que está prevendo, que está sentindo que a morte se aproxima. Talvez ele se refira a uma pessoa que está doente, né? O que tem essa percepção, tem esse sentimento. Mesmo, né? Em fase vezes... terminal. Exatamente, é isso que Kardec está sugerindo. Ou que ainda tem premonições, né? Que pode acontecer. Também, também, é, também pode acontecer. Prece. Meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita. E por isso mesmo, não posso crer, haja dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para o mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma e que quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho, tudo, enfim, que é peculiar ao corpo, permanecerá neste mundo. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento quanto maior número de ocasiões para fazer o bem que não fiz me tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. É belíssima essa prece de um espírito que sabe que está se aproximando o momento, que sente que está se aproximando o momento, não é? E dependendo do seu estilo de vida, você tem essa possibilidade de saber quando chegará o momento, dependendo da vida que você levou. Conta uma história, ela é magnífica e pouco se fala no meio espírita a respeito dessa história, porque a Ivone do Amaral Pereira, ela é uma célebre desconhecida da maioria dos espíritas, sendo uma das maiores médiuns que pisaram a face da Terra. Em dado momento, ela ligou para o presidente da Federação Espírita Brasileira, não me recordo o nome de quem era o presidente na oportunidade. Ele estava ocupado, ela deixou o recado com a secretária para passar para ele o seguinte: avise ao fulano de tal que à noite, às 10h30, eu vou embora e que eu queria deixar meu carinho, meu apreço por ele e tal. E ele estranhou, mas para onde que ela vai? E, né, parou o compromisso dele, ligou para ela e falou: Ivone, que negócio é esse? Vou embora às 10h30? É, eu vou partir, eu vou desencarnar. Vai ser às 10h30. Eu tô despedindo de você, porque trabalhamos juntos, fizemos tantas coisas juntos, por carinho, porque não vai dar tempo de você vir se despedir de mim, então eu tô despedindo de você. Ele ficou meio estupefato. No dia, às 10h30 da noite, ela desencarnou. Ela sabia a hora que ela ia desencarnar. Por quê? Porque ela tava despojada, tava desapegada. Como um espírito que veio para trabalhar na mediunidade, referentemente, principalmente, ao suicídio, porque ela houvera sido uma suicida e ela precisava tratar esse assunto, ela fez da melhor maneira possível. Então, aqueles que cumprem suas obrigações e vivem a vida, não gozam a vida, que é totalmente diferente, mas os que vivem a vida para si, para o seu próximo, essa prece aqui, ela é perfeita, porque ele sabe, ele está consciente do que vai acontecer. Você vê que é um espírito que, ao chegar no mundo espiritual, ele vai estar tranquilo, ele vai saber que ele está desencarnado, ele vai passar para outra fase, que é a fase espiritual original, para saber qual, o que se delineará para a próxima reencarnação, que terá tudo normal. Então, ele está muito consciente. Esse seria o estado ideal para todos morrerem e desencarnarem. Mas nós sabemos que isso daqui deve ser 10%, se não muito, dos que têm consciência. Porque 60%, 70% vivem na inconsciência. E vão pensar na morte depois que morrer. Aí, já era. Eu queria pontuar aqui no texto, porque quando nós nos propomos a fazer o estudo do Evangelho, é importante que estejamos atentos com o que é apresentado no texto. Porque aqui ele diz assim, durante a prece: lá não haverá ilusões nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Isto é muito importante que o ouvinte saiba o que, que significa isso. Por quê? Porque nós que temos uma história religiosa divina da Igreja Católica, que nós aprendemos que nós seremos julgados, e mesmo não só o catolicismo, as outras religiões também, que nos é colocado como Deus fazendo o julgamento das nossas atitudes, é preciso tomar cuidado com esse texto para que não haja essa compreensão de que o julgamento será feito por outros. Nós é que, ao desencarnar, temos a oportunidade de rever na nossa mente todo o histórico de vida nosso. É isso que se desenrola em nós como se fosse um filme na nossa tela mental, porque já não estamos mais presos ao corpo físico. E se, não estando preso ao corpo físico, e já estivermos com condições morais mais elevadas, então nós mais rapidamente teremos esse desenrolar da nossa vida diante de nós. E quem vai fazer o julgamento é a nossa própria consciência, e não Deus e nem outros espíritos. O que pode ocorrer na espiritualidade, depois de um tempo, depois que o espírito se desperta, ou se há necessidade de que haja uma intervenção dos espíritos superiores, eles não vão julgar, eles vão simplesmente mostrar àquela pessoa que desencarnou o que ela fez e lhe dar a oportunidade, e a única oportunidade que ela vai ter não é na espiritualidade, é reencarnando mesmo, é retomando a experiência que ela deixou de aproveitar na vida anterior. Então, eu fico um pouco cuidadosa com essa questão do julgamento, para que a gente possa entender que o primeiro julgamento que temos é da nossa própria consciência. Porque senão nós vamos colocar Deus numa situação de juiz. E nós também mostramos, através da doutrina, que Deus, ele é justo, mas ele não julga ninguém. Ele cria suas leis, e as leis se fazem presentes, se realizam na nossa existência. Eu gostaria que o Wilson e o Alex, um de vocês dois, possa completar esse pensamento. Na verdade, está bem completo esse pensamento, né? A palavra julgar tem a ver com justiça. Justiça tem a ver, entre outras coisas, com a aplicação da lei, né? E Kardec deixa isso bem claro quando ele pergunta aos espíritos, né? Onde está escrito a lei de Deus? A resposta, talvez, né, esperasse, está no Torá, está na Bíblia, está no Bhagavad Gita. Não, a resposta é, está na consciência do homem. Então, por isso só a gente já entende, né, de onde vem esse julgamento. Mas aí a gente vai pensar, e o Alex vai ajudar aqui na resposta. A gente vai pensar, poxa vida, mas sendo assim, como é que é que nós, num trabalho mediúnico, recebemos lá um espírito endurecido que não compreende as suas responsabilidades? E é lá no trabalho mediúnico que vai ter que ser realizado o trabalho de esclarecer, para que ele possa compreender a parte que lhe cabe no que ele está vivendo, né? Que ele deixe de responsabilizar os outros. Será que ele não tem essa consciência, Alex? Olha, talvez não tenha. Porque inteligência não quer dizer sinal de lucidez e de consciência. A inteligência, ela pode se direcionar para diversas partes. Então, muitas vezes, um espírito que focalizou a sua inteligência para um certo assunto, ele não tem capacidade de ter poliideias. Ele fica com o chamado monoideísmo que André Luiz cita, que é a fixação mental num certo assunto, e não consegue abrir para o outro. São pessoas obtusas, aparentemente inteligentes, mas obtusas, que elas não têm abertura mental para entender as coisas. E a maioria das pessoas são inconscientes. Elas não têm consciência a respeito disso, porque não trabalharam, não burilaram a mente nesse objetivo. No trabalho mediúnico também, né, Wilson? A gente lida com a parte final do esclarecimento do espírito, porque o trabalho vem sendo feito pelos espíritos no mundo espiritual há muito tempo, porque acredito eu que nós, encarnados, não teríamos a capacidade nem o tempo de ajudar o espírito no que ele precisa, porque imagina um espírito que está 300, 400 anos no mundo espiritual de sofrimento, a gente em 3, 4 sessões conseguir esclarecer. Às vezes em é uma, o ponto, né? Final. É como uma pessoa que está frequentando um psicanalista há anos um psicanalista, para poder mudar um aspecto da sua personalidade, né? Para assumir determinadas responsabilidades. Não, sim, é simplesmente numa palavra que a gente consegue. Eu entendo o que você quer dizer, de fato. Sim. Alex falou que o espírito vem há tempo já sendo trabalhado pela espiritualidade para que ele tenha esse despertamento da consciência dele. E aí eu vou deixar uma pergunta, não que eu não saiba, mas eu acho que é importante esclarecer isso para o ouvinte. Por que então é necessário, se a espiritualidade trabalha, tem condições e tem ferramenta, por que que é necessário que o espírito se utilize de um corpo, se utilize do médium, não do corpo, mas ele se utilize do médium, que é um ser encarnado, para poder entender e passar por esse trabalho de conscientização na reunião mediúnica? São dois motivos, né? O primordial é que quando o espírito ele se manifesta através do médium, ele se sente mais vivo. Então, ele está mais lúcido para ele entender no terra a terra o que está acontecendo com ele. Fica mais fácil o despertar total. Não que isso não possa acontecer no mundo espiritual, mas a ligação com o médium dá um chamado choque anímico. Ele se sente vivo e naqueles austos ele consegue ter mais lucidez. Mas, de fato, se a espiritualidade quisesse, talvez nem precisasse disso, porque muitos são os relatos das obras que nós lemos que os espíritos são esclarecidos no mundo espiritual, que é o caso do livro Libertação, em que o protagonista, que é o espírito totalmente trevoso, ele é feito esclarecimento dele no mundo espiritual, principalmente ao contato com a sua mãe. Mas eu acho que a tarefa mais importante do trabalho de obsessão são para os trabalhadores, que é para eles treinarem a sua empatia, a bondade, o trato com as pessoas, porque a pessoa que não consegue lidar com as pessoas no dia a dia não vai conseguir lidar com os espíritos. A pessoa que não foi educada no dia a dia não vai conseguir ser educada com os espíritos também. Então, o trabalho maior, a melhora, é para o encarnado mais que para o desencarnado. Muito bem, vamos à segunda parte aqui. Kardec continua. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés. Digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. Se soou sem dilação possível a minha hora, levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Eu vou já chamar um comentário aqui já, Alex. Parece que aqui ele já se apresenta de uma maneira que ele já não se considera um eleito, né? Talvez revele muita coisa para a gente, né? Porque muitas vezes a pessoa já está achando que ela já está numa condição tão boa que ela já vai ser aceita, né, do lado direito do Senhor lá em cima. A realidade não é bem assim, não é? Não, a própria conscientização do Espírito mostra que aqui da Terra não tem nenhum eleito, né? Que isso não existe, né? Isso daí é fruto de algumas crenças que acreditam que as pessoas, independente do que façam, elas já são eleitas e que o caminho delas já está reservado. Ou por dogmatismos, né? Ou por causa de outros fatores. E nós sabemos que não é bem assim. Esse espírito, essa prece, demonstra a prece de um espírito lúcido que sabe que fez o bem, mas que também fez o mal, que fez o possível sobre a face da Terra, que ele está aberto a quê? Ao julgamento da lei de ação e reação, da providência divina, que ele está aberto a ter que passar pelo que ele tiver que passar, normalmente, que é o fator determinante do mundo espiritual, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. A gente não sabe se a gente vai chegar lá, vão falar, ó, você fez 30% da sua tarefa, você fez 40% da sua tarefa, você fez... Paulo de Tarso, antes de morrer, falou, ai de mim que só fiz o que devia. Ele disse isso. Imagina a gente no nosso dia a dia com tanta coisa que a gente abre mão de fazer. Então, ele sabe que ele vai encontrar-se no mundo espiritual com um período de lucidez, que ele vai fazer um balanço. O Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, ele fala que na fase final que o moribundo está, que ele está para despertar na espiritualidade, ele faz um balanço das suas atitudes. A vida dele passa como que um meteoro na sua mente. E ele começa a avaliar os prós e os contras da sua vida, tal qual o Santo Agostinho quando orienta que nós deveríamos fazer toda noite em O Livro dos Espíritos. Então, se todos os espíritos, ao desencarnar, tivesse essa lucidez, que chegaria no mundo espiritual, não como eleito, mas como espírito que vivenciou uma vida sobre a face da Terra, e que automaticamente ele teria que passar por uma fase de transição para uma próxima reencarnação, ele chegaria mais tranquilo e mais lívido. Porque eleito não existe, né, Lúcio? Porque senão pois seria uma injustiça, né? Sem dúvida, mas isso é coisa de espírito elevado, né, Maria Antônia? Ter essa percepção, essa humildade, né? O Chico se referia a si mesmo como Cisco Xavier, né? Ele não tá esperando ser recebido com... Lembra aqui da história, como que chama, do livro Voltei e o Irmão Jacó, né? Do Irmão Jacó. Ele tinha uma expectativa um pouco, né... Um pouco acima, demais. Otimista, exato, otimista demais da condição dele. Chega lá, ele vê que não era bem assim ainda. Ele fez muitas coisas aqui, mas por ele não tinha feito ele tanto quanto necessário. Ele achava que por ser presidente da Federação Espírita, por ter criado a imprensa da Federação Espírita Brasileira, como Federico Figner, que estava tudo resolvido. E não era bem assim. Bem, se não me for dado, seguindo com a prece de Kardec, se não me for dado... gozar imediatamente dessa felicidade sem mescla, partilha tão só do justo por excelência, sei que me não é defesa para sempre a esperança e que, pelo trabalho, alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Eu vou parar novamente, vai ter que ser de parágrafo em parágrafo, porque cada parágrafo tem uma questão para a gente abordar. Olha o que ele diz aqui. Então, ele já está fazendo uma diferenciação entre aqueles que, apesar de saberem que não são felizes hoje, mas que têm esperança que vai ser feliz no futuro, né? A diferença entre esperança e no outro que sabe que é pelo trabalho que ele vai ser feliz. A esperança é algo interessante, mas você precisa ter subsídios. Só a esperança? Não. Só a esperança não é suficiente, porque esperança vem do verbo esperar. Então, muitas vezes, o esperançar é diferente do esperar. Muita pessoa espera. Espera que vai ganhar na loteria, espera que vai casar, espera que vai ser feliz. E não é assim. Nós temos que trabalhar e ter subsídios. Então, o espírito que tem essa lucidez durante a vida, durante a reencarnação, ele sabe que ele vai encontrar no mundo espiritual. Ele não vai chegar como um náufrago, como um estranho no mundo espiritual. E aí, Maria Antônia, ele diz que a esperança não é defesa para sempre. Quer dizer, exatamente. Pode ser defesa por um tempo, não é? Sim, eu acho que o Alex foi bastante claro nessa questão, né, da esperança. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante que ele chama a atenção é o trabalho. Porque a gente pode ter a esperança, mas não adianta ficar esperando alcançar a felicidade se nós não trabalharmos para isso. E o espírito que... O que me chama a atenção nesse parágrafo é o tamanho da lucidez nessa prece, né? Dessa pessoa, desse espírito que está fazendo a prece, o quanto ele sabe dos... dele, das suas imperfeições e sabe que essas correções elas serão feitas, por isso que ele fala, permitido redimir-me por meio de novas provas, né? Não, acho que não foi isso mesmo, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. E será por meio de quê? Por meio do trabalho. E não basta só sonhar e esperar. A esperança é que a gente tenha um sonho lá no futuro. Pois é. E para trabalhar, sabemos, né? Tenho que me preparar. Tenho que me preparar. Depois que eu estiver preparado, eu tenho que mandar currículo. E aí eu posso ter esperança, né? Eu estou esperando ser chamado. Eu fiz a minha parte, eu me preparei. Como lá a parábola do trabalhador da última hora. Sim. Eles estavam na praça. Tinham condições de servir para aquele determinado ofício, estavam à disposição, prontos, né? Então é isso, se colocar à disposição para o trabalho, é se preparar. Uma vez que você está se preparando para o trabalho, né? Se coloca à disposição, aí a esperança é que te mantém, né? Ó, ainda não recebi nada, mas vai chegar, porque eu estou preparado, ó. Eu fiz curso, eu estou no ponto aqui, é só chamar que eu vou trabalhar. O Kardec cita um membro muito bom da sociedade parisiense que, ao desencarnar, prepararam o velório dele, tudo, estavam passando pelo velório, quando, de repente, o espírito se manifestou no velório dele através de um outro médium, para dizer, tudo bem, está tudo certo, cheguei no mundo espiritual, tudo resolvido. Então, isso, você não precisa ser o eleito, o anjo, nada, precisa ser um bom trabalhador. Ele veio, imediatamente se manifestou através de um médium e disse, está tudo bem, aqui estou no mundo espiritual. É verdade. Sim, exatamente. Estava contribuindo, estava contribuindo com Kardec. Mas veja a velocidade, que perturbação ele teve. Nenhuma. E ele continua aqui. Sei que próximos de mim, para me receberem, estão espíritos bons e o meu anjo de guarda, aos quais dentro em pouco verei como eles me veem. Sei que, se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, e que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre, e que, enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que tenham a reprochar-me, o meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal. Nenhum rancor contra eles alimento. E peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar, e onde, para o justo, não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que não deixes que não me deixes falir neste momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, se vier a abalar-se. Isso é a confiança, né? A confiança na crença que professa, a certeza, porque muitos professam uma crença, mas não acreditam nela. Agora, se você acredita que existe alguém te esperando, que você tem um espírito protetor e que você tem amigos do outro lado, você vai ter certeza que eles vão estar te aguardando. Como se fossem os parentes esperando numa estação de trem. Quando você fez uma viagem longa, alguém vai estar te esperando. Alguém vai te acolher para que você não chegue lá e sinta as dificuldades de adaptação. Óbvio que isso vai depender do seu adiantamento e do que você fez sobre a face da Terra, que isso vai facilitar essa aproximação. Porque tem aquele ditado, me diga quem tu és que eu te direi com quem tu andas. Se você escolhe espíritos inferiores, uma vida inferior, você vai ter te aguardando os espíritos inferiores e o sofrimento. Agora, se você tem uma vida decente, uma vida honesta, uma vida digna, Deus vai nos abandonar? Mas nunca. Eles já começam o trabalho no desligamento. os espíritos já se aproximam de nós, aceleram o metabolismo para que o desligamento seja realizado, porque a pessoa tenha menor dose de sofrimento ou nenhuma. Veja o caso de Lívia, no livro Há 2000 Anos Atrás, em que a fera vai dar a patada para matá-la, os espíritos a desligam e ela parte para o mundo espiritual. Ela não precisava passar por aquela dor. Era um acréscimo de misericórdia da providência. Pois é, olha, linda prece. Realmente, o que o Alex colocou sobre a confiança. De verdade, a confiança é isso, é a certeza. E é o que nós percebemos aqui nessa prece. É a certeza que tudo ficará bem. Uma clareza indescritível. Ele descreve em detalhes. Ele próprio já se protege de qualquer dor sobre aqueles que ele vai deixar. A saudade, por exemplo, porque ele já afirma, olha, eu sei que eu vou, mas que eu vou vê-los novamente. Eu sei que vou poder vir visitá-los. Olha, isso é confiança, como o Alex colocou. Quando a saudade apertar, pela misericórdia, eu poderei retornar para visitá-los, como de fato a gente vê lá no livro de André Luiz, que ele retorna à casa dele para ver a família dele novamente. Então, e ele sabe a companhia que ele estará lá, que é como o Alex colocou, o anjo de guarda. Esse anjo de guarda que nos acompanha desde o dia do nosso nascimento, antes, do nosso nascimento, lá no plano espiritual, que participa, nosso amigo, amigão mesmo, ele gosta de nós de verdade, o trabalho dele é que a gente fique bem. Pense bem nisso, tem alguém do lado, porque as pessoas elas pensam muito na parte negativa, o que é normal, todos nós fazemos isso. Todo mundo sempre acha que tem alguém que tem inveja dela, que tem alguém que quer o mal dela. Quando a gente pensa em inveja, a gente pensa logo nisso, É galinho de arruda, é comigo ninguém pode, Porque a gente sempre tem o pensamento que tem alguém pensando mal da gente. Mas aqui deixa tão claro que tem sempre um anjo de guarda querendo o bem da gente. E por que que a gente acaba dando mais atenção a quem a gente acha que quer o mal da gente, esquece do anjo da guarda, quase não conversa com ele, fica falando só dos maus e a gente esquece dos bons que estão do lado da gente, Isso faz a gente se lembrar disso a todo tempo. Bem, mas vamos seguir. O tempo está passando rápido, nós começamos um pouquinho mais tarde o programa. Então eu vou tomar uma decisão aqui, porque hoje eu trouxe uma música especial a pedido da amiga Maria Antônia Paduan, que está aqui, ela sugeriu lá pelo grupo nosso. Eu selecionei aqui a música do Roupa Nova, A Paz, linda canção. Só que é uma canção um pouquinho longa também, ela tem 5 minutos de duração. Então eu vou pular hoje, porque o nosso tempo está bem curto. Então a gente vai pular a canção hoje e a gente vai... Então, direto para o terceiro bloco, que é o bloco onde nós vamos falar um pouco sobre mediunidade, Falamos já lá no primeiro bloco um pouquinho sobre transtornos mentais e agora a gente vai falar sobre mediunidade também, fazendo, na medida do possível, uma relação entre os dois assuntos. Bem, alguns afirmam que a mediunidade é um dom, e que deve ser utilizado para o bem comum, até de forma um pouco romantizada, muitos deles. Outros, no entanto, a classificam como uma maldição, causa de inúmeros transtornos e tudo desejariam para ter uma vida normal. Não quer ficar vendo espírito, ouvindo, vivem perturbados, Basicamente é isso. Entre estes dois extremos está a realidade do dia a dia, A vida do dia a dia que o médium tem que viver. Desta forma, poderíamos indagar, por que uma pessoa nasce com a faculdade de se comunicar com os espíritos? De forma resumida, qual a finalidade dessa faculdade? Finalidade biológica. Biológica. Como os outros sentidos. É o chamado sexto sentido, literalmente. Não é nem maldição, não é nem dom. É tal como respirar, enxergar, ouvir. O fato da gente intercomunicar-se com o mundo espiritual seria o telefone de Deus. O telefone do mundo espiritual que Deus colocou em nosso íntimo para que a gente não ficasse alheio ao mundo, a outra dimensão. É simplesmente uma ferramenta orgânica que nós temos, como o próprio Kardec explica. Se as pessoas que romantizam demais esse assunto estudassem, se aprofundassem e lessem Kardec, entenderiam que não é nem uma coisa, nem outra, mas que é uma ferramenta que pode ser muito útil ou pode ser desgraçada, dependendo do uso que você faça, porque ela é neutra. Mas é um fenômeno de vida. É algo inerente a todos os seres humanos. Lógico, em gradações diferentes. Ótimo. Maria Antônia, quer acrescentar? Acho que eu vou deixar para uma outra pergunta que está ali abaixo. Tá. Então, é um cenário. Foi bastante claro. Foi, né? Então, é um cenário, na verdade, agora, que a gente criou aqui, um cenário bem realista que acontece, tá? Uma pessoa vive um momento de muita dificuldade na vida, quer seja no setor financeiro, nos relacionamentos, no trabalho, no amor, né? Aconselhada por um amigo, essa pessoa vai até um centro espírita. Lá ela procura alguém para conversar, pedir auxílio e recebe a seguinte resposta: você precisa desenvolver a mediunidade. No dia seguinte, ela vai explicar para aquele amigo que a orientou sobre o teor da conversa e este profere a seguinte assertiva: meu amigo, se você não vai pelo amor, irá pela dor. Como eu disse, parece uma história fictícia, mas acontece nos dias de hoje, comumente, né? A gente acompanha isso, conversa com as pessoas, isso é muito natural. Como a gente pode interpretar tal cenário? Olha, eu vou falar aqui algumas respostas a respeito, porque vamos assim dizer, do que foi falado, não que seja totalmente mentira, mas que aquele que atende fraternalmente, que está na casa espírita, não deveria falar assim. Porque é difícil você identificar a mediunidade nascente numa pessoa, senão pelas experiências, senão pela prática. Então, a pessoa pode dar um relato e você pode supor que ela tem uma mediunidade que está nascente e que precisa ser burilada. Que não necessariamente a pessoa tem obrigação de trabalhá-la e de desenvolvê-la. Mas que nós sabemos que a mediunidade, como uma ferramenta, como uma visão, como uma audição e como os outros sentidos que nós temos, ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser educada. Porque, por exemplo, prenda a respiração mais de um minuto para você ver o que vai acontecer com você. Você vai morrer. Feche os olhos e ande na rua, você vai ver. Você vai cair, você vai se machucar. A mediunidade, se ela não for burilada, ela pode trazer prejuízos à pessoa. A pessoa não sabe que está tendo os prejuízos porque ela é ignorante a respeito do assunto, porque ela é leiga. A partir do momento que se lhe esclarece a ideia e ela tiver o livre-arbítrio e decidir, não, eu vou burilar, vou trabalhar, que vai ser bom para mim, ótimo para ela, porque é um sentido, não é? Que, de fato, a pessoa vai, se não for pelo amor, vai pela dor, isso é uma coisa, uma obviedade, é um lugar comum, que também não deve ser dito, porque a pessoa que vai decidir quando ela quer ir, e geralmente nós vamos à casa espírita por causa da dor. Então, é uma questão de tato. É uma questão de tato, que se falam algumas verdades, mas que eu, na minha opinião, na minha experiência, todas as pessoas deveriam estudar e procurar desenvolver a mediunidade como um sentido muito rico. Não porque está sofrendo, não porque está muito feliz, porque é um sentido inevitável na vida da pessoa. Ela deveria adentrar a casa espírita, conhecer a estrutura da casa espírita e depois de conhecer a estrutura e estar sabendo a parte básica, falar, não, eu vou estudar a mediunidade, seja para trabalhar, seja para não trabalhar, porque o médium não é médium só dentro da casa espírita, ele é médium proeminentemente fora da casa espírita. Então, é uma educação para a vida. É uma educação para a vida. Existem muitos equívocos que acontecem nos atendimentos na casa espírita, porque as pessoas ficam num lugar comum na mente. Mas existe a hora certa para dizer, existe o encaminhamento. Muitas vezes a pessoa está passando por aquele problema, ela está passando por um processo obsessivo, muitas vezes ela está passando por um processo kármico de reparação. Então, nem tudo se resume a desenvolver a mediunidade. As coisas se resumem a amor e perdão, que são proeminentes. O resto vem de consequência. Eu digo, Maria Antônia, teve uma pessoa que se apresentou para mim há pouco tempo dizendo isso. Está passando por grande perturbação, está vivendo difícil, está numa crise de depressão profunda. Mas é que eu fui numa casa espírita e me disseram que tem mediunidade, é por isso que eu sou assim, que eu não consigo, que eu não desenvolvi. Então, acaba usando isso até como, né, impede ela de avançar, procurar uma ajuda, entender, como o Alex falou, que a situação é muito maior, não se resume só aquilo. Então, é reducionismo por parte da casa, reduzir todos os problemas da pessoa ao fato de desenvolver ou não a mediunidade. Não que não seja importante, como o Alex colocou. Acho que essa questão, assim, nós temos que entender que a casa espírita, ela tem um papel muito importante, que é de levar o conhecimento e a educação sobre os fenômenos da vida. E que a mediunidade é mais uma experiência, assim como o Alex foi muito claro nesse sentido, e que a gente precisa tomar muito cuidado com essas, com esse reducionismo que você citou, porque muitas vezes a pessoa está com a sua vida completamente desequilibrada por conta dela mesma tomar atitudes que são incoerentes, tomar atitudes imaturas, não tem nada a ver com a mediunidade. E ela vai falar. E ela vai criando condições dentro da vida dela que vai permitir que ela se desequilibre a tal ponto dela começar a ter sinais, que daí a próxima pergunta é: a mediunidade pode causar transtornos mentais? A pessoa começa a desenvolver determinados quadros emocionais e não tem nada a ver com a mediunidade. Como pode ter a ver? Mas vamos antecipar a pergunta 4. Vamos não, mas podemos seguir. Você já entrou na questão, pode seguir. Porque... Qual é a relação entre transtornos mentais e a mediunidade? Então, essa é uma questão que eu queria realmente conversar um pouquinho sobre ela, porque existe toda uma mistificação em torno das doenças mentais. É histórica, como o Alex já havia citado lá no começo, né? E que depende muito do desenvolvimento da área médica, da área científica, ou melhor, para que a gente vá adquirindo conhecimento e possa interferir nos vários setores da vida humana, setor social, setor político. Porque se não tiver uma política muito bem definida de saúde mental, e nós só conseguimos mudar a postura no trato do doente mental, principalmente no Brasil, a hora que se tomou uma atitude política diferenciada. A partir do momento em que se passou a ter o maior controle sobre as internações psiquiátricas desembestadas, havia situação em que se internava o paciente em hospital psiquiátrico para aumentar a renda do hospital. Entendeu? Para poder receber um pouco mais da internação. Um paciente que não precisava ficar no hospital, ficava 30 dias, 40, 60 dias. Antigamente funcionava desse jeito. Então, tudo por quê? Porque tem toda uma questão econômica atrás disso, uma questão social que tem que ser revista. Fazendo um adendo, recentemente a gente tem visto notícias, né, semelhantes, não com transtorno mental, mas com toxicômanos, né, de internações compulsórias, que também por trás existe um interesse financeiro de mandar, de obrigar essas pessoas a se internarem em clínicas que recebem recursos do governo. Então, também exatamente. É um cuidado que a gente então, tem que ter. Então, a gente tem que enxergar um pouco mais além quando se fala em doença mental, né? Mas, como nós estamos tratando da questão da mediunidade, a mediunidade pode causar transtornos mentais? Pode. Em que situação? Há muitas situações que a gente vivencia. Eu trabalhei dentro de um hospital psiquiátrico. E, de fato, a gente percebia que muitas manifestações que o doente tinha era muito mais uma manifestação mediúnica do que uma doença propriamente dita, né? Mas por que chega nessa situação? Porque ele não conhece o fenômeno mediúnico, ele nunca recebeu nenhuma assistência por parte de ninguém. E, geralmente, essas pessoas têm uma história de desestrutura social, educada, né, na sua educação em casa. São raras as situações em que a gente percebe que é um fenômeno mediúnico sozinho. Entendeu? Entendo. Agora, é uma avaliação que mais complexa. Tem que ter uma visão mais ampla daquela situação. Então, por isso que nós não podemos falar que a mediunidade sempre é a causadora de transtornos mentais. Mas pode acontecer de ocorrer porque o indivíduo desconhece o fenômeno mediúnico e não sabe lidar. Então, ele não trabalhou esse processo e não recebeu a assistência espiritual necessária também. Porque não é desenvolver a mediunidade que vai resolver, mas é ele receber toda uma assistência que vai desembocar, inclusive, na assistência ao próprio espírito que o perturba. Entendi. Alex? Então, é uma questão assim delicada. Se nós olharmos a questão 5, do Livro dos Médiuns, no Perigos e Inconvenientes da Mediunidade, os espíritos afirmam que a mediunidade ela vai provocar loucura na mente que já tenha o germe, não é? É por isso que tem que se ter um cuidado muito grande na casa espírita quando você admite os trabalhadores para a vinha mediúnica. Existe uma coisa que as pessoas não preenchem na ficha e que nós passamos a verificar nos cursos, a sua necessidade é se a pessoa tem transtorno ou não, antes de começar um trabalho mediúnico. Porque também, se a pessoa tem transtorno, ela vai tomar certos tipos de medicamentos. E certos tipos de medicamentos induzem a mente ao desdobramento. Então, o que acontece? Você, no fenômeno da mediunidade, que é um fenômeno cerebral, neurológico, que nós produzimos hormônios, não é? A glândula pineal produz hormônio específico para quê? A melatonina. Para a pessoa entrar em desdobramento, ter o transe para ter o fenômeno. Aí você junta alguns antiansiolíticos, outros medicamentos, como eu já vi experiências de trabalhadores que misturando medicamentos terapêuticos de transtornos gravíssimos, com o transe mediúnico, a pessoa entrou numa crise que mais parecia uma crise de esquizofrenia. E que depois, conversando com o psiquiatra da pessoa, o psiquiatra falou, se eu soubesse, eu tinha falado para ela não participar do trabalho e não ter esse transe. Porque deu um conflito, deu um problema. Então, a pessoa já tinha o germe. Então, tem que se ter um cuidado muito grande, porque se a pessoa já tem em germe um transtorno, a ação da mediunidade pode potencializar aquele fenômeno, levando a pessoa a problemas mais graves. E nós já vemos isso na Casa Espírita, porque há uma falta de cuidado. Porque a gente acha que todo mundo pode trabalhar, que está tudo bem. Não, não pode. É a mesma coisa pegar uma criança de 10 anos e colocar no trabalho mediúnico. Ele não tem a força física, a sua resistência física, nem a lucidez para receber um tipo de comunicação. Então, não é orientado, porque ele não tem essa predisposição ainda, a não ser que ele já nasça com a predisposição. É diferente, que nem as irmãs Baudin, que nem Camille Flammarion, Gabriel Delany, que eles começaram muito cedo. É a irmã Dufault tinha 16 anos, né, quando ela trabalhou com acho que 16, 17, mas as irmãs Baudin tinham 14, 16 anos, as crianças, não é? O Gabriel Delany, com 9 anos, ele se utilizava da tipologia, levantava a mesa nas preces. Então, é fenômenos naturais, mas é cada um dentro da sua especificação, porque o fenômeno mediúnico ele é muito sério. Ele é muito sério. E, junto com o que a Maria Antônia disse, o fenômeno obsessivo, não é? Existe a aparência do transtorno e da loucura, que é justamente o fenômeno, desde que ele sai da fascinação, vai para a subjugação e para a subjugação física, que alguns chamam de possessão. Então tem a fisionomia de loucura, mas não é loucura. Mas os próprios espíritos dizem que se esse espírito passar durante muito tempo por esse processo obsessivo, ele pode desenvolver. É o caso do endemoniado de Gadara. Né, exatamente. Que aparece nos relatos evangélicos, né? Se fosse hoje, eu falaria louco, né? O que ele era esquizofrênico. É louco, né? Tá lá, estava amarrado, quebrava as correntes. Né, foi tirado da convivência das pessoas, morava em cavernas, morava lá junto às tumbas. Ele era um possesso. É. Jesus, conversando com ele, afastou aqueles espíritos obsessores e ele retornou à vida normalmente. Bom, eu vou tratar de um outro tema aqui, até baseado num acontecimento recente. Nós vimos noticiado recentemente, no Fantástico de domingo que passou, mais uma coisa preocupante, né, no movimento espírito, e eu acho que a gente tem que se manifestar, a gente tem que falar sobre isso, tem a ver também sobre mediunidade. É evidente que a mediunidade exerce um grande poder de atração das pessoas para o espiritismo. Muitas vêm para o espiritismo porque desejam receber notícias dos seus entes queridos, né? Porque sentem saudade, estão vivendo ainda um processo de luto, muita dor, e acabam se colocando numa situação de muita fragilidade. Como eu disse, a notícia do último domingo dá conta de um determinado médium que mobilizava muitas pessoas. Ele fazia apresentações em ginásios, né? Muita gente realmente nas cidades, e psicografava cartas. E essas cartas ele está sendo acusado de que nessas cartas haviam informações tiradas das redes sociais, das pessoas que estavam ali. Então, o que a gente pode tirar disso daí? Né? Das pessoas que procuram o Espiritismo para tentar... Veja, eu estou falando a palavra exclusiva. Para tentar exclusivamente obter uma comunicação de seus entes queridos. Nós sabemos que isso acontecia na época do Chico. Né? Mas hoje, nós temos visto tantas situações parecidas com essa. O que a gente diz a essas pessoas? Eu posso só citar a respeito do médium em questão da notícia, porque eu vi a matéria e eu vi partes do médium se defendendo. Eu vou dizer que eu vi ele trabalhando pelo YouTube. Ele enchia ginásios com 3, 4 mil pessoas e fazia cerca de 100 psicografias por dia. Aí eu pergunto, como é que um médium consegue captar informações de 100 pessoas e escrever no meio de 3 ou 4 mil? Não será um pouco meio estranho isso? Então, eu chego um pouco a duvidar que ele foi fraudulento. Vi o trabalho que ele faz no Rio de Janeiro, é um trabalho bonito que ele faz. Até que se prove o contrário, eu acho que ele é inocente. Porque na época do Chico Xavier também, quando ele mandou o sobrinho embora, o sobrinho falou que ele pegava os dados na fila e ficava escrevendo as cartas. Lá ele teve que ir embora de Pedro Leopoldo por causa da propaganda negativa. Eu acho... pela minha inteligência, pode ser que amanhã ou depois venha alguém e discorde que ele usou uma forma fantástica de ludibriar. Mas para você memorizar informação na rede social de 100 pessoas no meio de 4 mil para poder receber uma carta, eu acho uma ideia muito superficial e muito fraca. Muito fraca mesmo. Eu vi ele psicografando, consolando, levando paz às pessoas. E os repórteres da emissora não vieram conversar com as outras 50 pessoas que foram consoladas. Conversou com 4 que supostamente foram ludibriadas. Então, a gente tem que tomar assim, um certo cuidado. Eu estou com muito cuidado com esse assunto. É como eu disse, pode ser que no futuro venha desmascar e mostre que aconteceu um problema. Mas ele é um gênio. Como que ele fazia? Ele copiava? Ele trazia algum arquivo embaixo da mesa? No meio das 4 mil pessoas que ninguém viu? Porque justamente foi uma pessoa com meu nome, de nome Alex, que pegou e relatou que ele fazia, que ele pegava os dados nas redes sociais. O que também é uma desculpa assim, muito frágil, né? Porque todo mundo tem informação na rede social. Então, para você querer macular um médium, é fácil você falar isso. Nós, eu sou médium, psicógrafo. Eu posso passar por essa situação. E já passei, inclusive. Com psicografias que eu recebi, pessoas eminentes do meio espírita falavam que eu estava passando por obsessão, que o espírito era mentiroso, que era eu que escrevia. Eu já escutei isso diversas vezes também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, no que tange a pessoa ir para a casa espírita para receber esse tipo de comunicação, eu acho que é válido. Acho que é uma ferramenta para a pessoa se sentir consolada e muitas vezes através dessa ferramenta ela pode tornar-se espírita. Como a obsessão também é uma ferramenta que a gente acha que ela é péssima, mas que muitas vezes se não fosse obsessão a pessoa não iria à casa espírita porque estava tudo bem com ela. Não é? É o fator da dor. É a semente do semeador que caiu no terreno ao longo do caminho, que ficou na superfície. Então, o recurso da dor faz que a pessoa vá até lá. Mas, depois que ela está na casa espírita, ela deveria entender o quê? Que a gente quer demais lucidez das pessoas e de nós mesmos. Que o espiritismo não serve para esse fim. O espiritismo serve para o esclarecimento. Mas quando você encontra um pobre na rua, um mendigo, e ele está morrendo de fome, você vai dar um pedaço de pão ou você vai pregar? Primeiro você dá um pedaço de pão, depois você prega. Então, eu acho que é consolador, é. Mas a pessoa ela tem que entender com o tempo, e a casa espírita e os espíritas devem fazer essa divulgação, que o objetivo da doutrina é o esclarecimento. É o esclarecimento, porque a pessoa pode também receber uma carta do além, que fale que está tudo bem, que o filho está vivo, etc. Ela não mudar em nada suas atitudes, não resolver para ela, vai sentir falta do mesmo jeito, e para ela a vida vai se tornar inócua. Então, receber a psicografia de um ente querido, como receber um passe na casa espírita, são terapias que fazem parte, são terapêuticas que fazem parte de uma terapia. Mas o objetivo primordial da casa espírita é o esclarecimento. Mas aí você querer isso do público que vai à casa espírita, que proeminentemente 60% das pessoas que frequentam a casa espírita são católicos ou não têm religião nenhuma, ou seja, eu não estou dizendo isso como crítica, mas que eles não conhecem a doutrina espírita. Então, só o fato deles irem para buscar porque eles acreditam já é alguma coisa, mas elas podem cair no engodo sem o esclarecimento devido. Maria Antônia? O Alex fez. Isso é, foi muito importante. Muito importante. A gente fez questão de trazer essa questão. Até porque eu não assisti, de fato, a matéria. Porque muitas pessoas estão comentando sobre isso e a gente tem que se manifestar, de fato. Né? É claro, né? O Alex colocou muito bem a legitimidade do fenômeno psicográfico. Né? É um fenômeno legítimo e autêntico. Né? Mas que, como o Alex também colocou, pode sofrer mistificações. Pode não ser 100%, mas podem acontecer. Veja que lá são pessoas, são seres humanos que estão trabalhando lá. Né? São influenciados, existem muitos fatores que envolvem, existem momentos pontuais na vida das pessoas que podem influenciar. Então, foi importante tratar disso. E não é só ele, tem outros médiuns também que fazem trabalhos semelhantes, né? Que visitam as casas espíritas, enfim, e acabam, sem dúvida alguma, levando consolação às pessoas que sofrem. Mas, como Alex também colocou, é importante que, além das cartas, ela tenha um tratamento, concomitantemente, um tratamento de esclarecimento espiritual, porque as cartas não vão servir para consolar por muito tempo, a dor vai voltar. O sofrimento vai continuar. Então, se não tiver um esclarecimento, né, para que ela aprenda a ser resignada diante daquela situação, porque ela compreenda realmente o destino daquele ente amado, ela vai continuar sofrendo. Né? Eu gostaria de fazer uma observação, que é preciso tomar muito cuidado com esses contextos, de buscar essas reuniões para receber mensagens, porque isso fica assim, vira um fenômeno, né? E talvez o que está acontecendo com essa pessoa, eu não assisti a matéria, mas o que acaba acontecendo? 2 mil pessoas, 3 mil, 2 mil pessoas, dizendo números talvez, assim, né? Bastante. Isso significa que a questão não ficou no aspecto do consolo. Né? O fenômeno mediúnico, o processo que essa pessoa está vivenciando, ele pode até desejar, ele pode até realmente levar consolo para muita gente ali. Mas quando esse processo se torna público e num fluxo tão grande desse jeito, as pessoas que lá vão, na verdade, não vão porque estão buscando consolo, vão mais pela curiosidade. E essa postura de curiosidade dificulta muito todo e qualquer processo. Daí o risco da mistificação, o risco de ocorrer erros e, inclusive, do médium se expor da forma como vocês estão colocando. Porque o que acontece? Você, num trabalho mediúnico, né? O Alex, muito melhor do que eu para dizer isso, sabe da importância das vibrações, da sintonia, né? Da relação entre os membros ali. E muitas vezes num evento dessa natureza, isso pode ser, né, perturbado por alguma razão. Isso pode levar o médium, de fato, a receber interferências, enfim. Como o Alex colocou, vamos acompanhar o que vem pela frente, né, para que nós possamos, caso necessário também, nos posicionar, nos reposicionar, se for o caso também. Nós estamos acompanhando para não sermos injustos nem com um lado, nem com o outro lado. Não é mesmo? Bem, meus amigos, estamos chegando no final do nosso programa. Muita conversa boa, muito aprendizado. E nós sempre trazemos no final uma poesia. Hoje eu trouxe Cantiga da Vida, do Espírito Maria Dolores, da obra Coração e Vida, também psicografada por Chico Xavier. Uma poesia leve, alegre. Escuta, alma querida. Se a provação te alcança e se te amarfanha a vida, não te des a revolta, nem percas a esperança. Embora tolerando luta permanente, seja ela qual for, segue o dever que se desdobre à frente, sem maldizer a própria dor. Deus modifica o sofrimento aceito em grandeza, progresso, alegria, proveito. Na terra, em tudo aquilo que admiras, do chão que cria a erva ao céu que infunde a paz, a qualquer tempo, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada em que respiras. No solo retalhado a golpes de tratores, o campo se converte em toucado de flores. A semente largada à cova estranha e escura renasce do abandono em beleza e verdura. A árvore na poda, humilhada e desfeita, acrescenta a abastança e a força da colheita. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, espalhando conforto e enriquecendo a terra. Posto ao calor gigante em supremo embaraço, o minério dá forma às estruturas de aço. Madeira que o serrote alinha, morde e apara, faz-se na construção a peça nobre e rara. Pérola de alto preço em brilho evanescente é riqueza a surgir de uma ostra doente. O pão, que em todo mundo é divino legado, é um presente do céu no trigo massacrado. Água que se sujeita aos preceitos da usina gera auxílio e poder, revigora e ilumina. Assim também, alma querida e boa, ante a luz do trabalho, dia a dia, na lei da evolução, para crentes e ateus, a presença da dor que nos fere e avalia é socorro da vida e proteção de Deus. Bem, amigos, segue a agenda espírita para os próximos dias, aqui selecionados o dia 10 do 10, amanhã, até o dia 15 do 10, a próxima terça-feira, véspera do próximo programa. Jairo Capasso, na sexta-feira, dia 11, às 20 horas, estará no Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Este que vos fala, Wilson Roberto Garcia, no domingo, dia 13 do 10, às 18 horas, na Associação Espírita Urubatão, também aqui em Piracicaba. Sandro Moretti, na segunda, dia 14 do 10, às 20 horas, na União Espírita de São Pedro, em São Pedro. Rogério Azevedo, na próxima terça, dia 15 do 10, às 19h20, no Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação em Piracicaba. E o amigo Alex Bonafini, aqui presente também na próxima terça, dia 15, às 20 horas, estará no Centro Espírita O Bom Caminho, no Distrito de Ártemis, aqui em Piracicaba. Estamos chegando ao final de mais um programa. Se você perdeu alguma parte, ou se queira, se deseja ouvir novamente, acompanhar novamente as discussões aqui, ele será retransmitido às segundas-feiras, às segundas, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20, e aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando também que esse programa está ao vivo todos os domingos, às 9h30 da manhã, e às quartas aqui, às 7h30 da noite. Se você ouve a partir do seu celular Android, você também pode consultar o histórico de programas, né? Você acesse lá, arquivo, selecione o dia que você quiser e assiste quantas vezes no horário que você quiser. Isso pelo aplicativo Android. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma semana de muita luz, de muita paz, de muita serenidade, de muita força. Passo aqui as últimas palavras para a amiga Maria Antônia Padoan, para suas considerações finais, e depois eu peço para o Alex finalizar com uma prece. Gostaria de agradecer mais uma vez o carinho dos ouvintes que estiveram conosco nesta noite, agradecer ao Wilson, ao Alex, por essa troca de experiência, por esse aprendizado que nos traz, ao Guilherme que esteve aqui na técnica, nos dando todo o apoio. e dizer que uma boa noite para todos, que os ouvintes possam ter se sentido bem felizes com os conhecimentos aproveitados desta noite. Obrigada. Eu, de minha parte, também agradeço profundamente a todos os ouvintes, aos trabalhadores aqui desta noite, encarnados e desencarnados, por trabalho tão belo, tão bonito. E neste instante, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, divino amigo de todas as horas, bons espíritos, nós agradecemos por estarem conosco o tempo todo, nos auxiliando, nos amparando e nos conduzindo para caminhos melhores do que aqueles que muitas vezes nós optamos por desconhecimento, por ignorância ou por teimosia. Pedimos que nos auxilie ter lucidez para tomarmos medidas coerentes, para termos atitudes decentes e para que consigamos ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. E que, acima de tudo, Pai, seja feita a vossa excelsa vontade, não a nossa. Que assim seja, Pai querido. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.